Não acredito mais em coisa do destino. Falou que me amava, acabou me traindo e me deixou aqui sozinho nesse abandono. Bebendo o dia inteiro até pegar no sono. Bebendo o dia inteiro até pegar no sono. Que cupido é esse? Só me traz desgraça. Tento te esquecer, me acabo na cachaça. Esse cupido é do mal, ele não quer me ver sorrindo. Que cupido é esse? Só me traz desgraça. Tento te esquecer, me acabo na cachaça. Esse cupido é do mal. Não passar de um sonho, não devo acreditar.